Quero ver você falar do tigre, Patatá. Um tigre, dois trigue, três trigue. É, um tigre, dois trigue, oh, oh, oh. Trava-línguas é uma brincadeira divertida e fácil de brincar. É só enrolar a língua fazendo ela dançar. Hey! Trava-línguas é uma brincadeira divertida e fácil de brincar. É só enrolar a língua fazendo ela dançar. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Em Roma, a roupa do rei, o rato roeu. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Em Roma, a roupa do rei, o rato roeu. Aranha, rata, rata, arranha, aranha. Aranha e a rata, arranha, ratazana. Aranha, arranha, rata, rata, arranha, aranha. Aranha e a rata, arranha, ratazana. Um prato de trigo para um tigre. Dois pratos de trigo para dois tigres. Três pratos de trigo para três tigres. Trava-línguas é uma brincadeira divertida e fácil de brincar. É só enrolar a língua fazendo ela dançar. Um ninho de mafagafos com sete mafagafinhos. Quem desmafagifar um ninho de mafagafos? Bom desmafagifador será. Um ninho de mafagafos com sete mafagafinhos. Quem desmafagifar um ninho dos mafagafos? Bom desmafagifador será. O tempo perguntou pro tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu pro tempo tem, o tempo que o tempo tem. O tempo perguntou pro tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu pro tempo tem, o tempo que o tempo tem. O pelo no peito do pé de Pedro é preto. O pelo no peito do pé de Pedro é preto. O pelo no peito do pé de Pedro é preto. O pelo no peito do pé de Pedro é preto. Trava-línguas é uma brincadeira divertida e fácil de brincar. É só enrolar a língua fazendo ela dançar. Olha o sapo dentro do saco, o saco com o sapo dentro. O sapo batendo papo e o papo soltando vento. Olha o sapo dentro do saco, o saco com o sapo dentro. O sapo batendo papo e o papo soltando vento. Porque pia para o pardo, porque pio e piarei. Porque sou o pardo ao pardo, porque pio para o rei. Porque pia para o pardo, porque pio e piarei. Porque sou o pardo ao pardo, porque pio para o rei. Tem pena a pata do pato do patati. A pata do pato do patati tem pena. Tem pena a pata do pato do patatá. A pata do pato do patatá tem pena. Trava-línguas é uma brincadeira divertida e fácil de brincar. É só enrolar a língua fazendo ela dançar. Hey! Trava-línguas é uma brincadeira divertida e fácil de brincar.